manda prender. Mas as grades não me priva de pensar. Aqui é lei dos 30, a liberdade vai cantar. Quem vai voltar vem bem pior. O sistema não recupera. O ódio é multiplicado por 7 vezes por cela. Os moleque não tem perdão. O amor foi excluído. Só monstrão na missão. Os pilantras tem convívio. Capoeira tem de monte. Não se cria mão de lodo. Chorar não adianta, os psico é nervoso. Se não tem paz, então continua a guerra. Menos um, soma mais 5. Aqui todo mundo é favela. Paz, justiça e liberdade é só questão de tempo. Mas sem paz e sem justiça, os mano vai pro arrebento. Enquadra no semáforo, deixa os boys chupando o dedo. Pressão psicológica na Duvaldo e Gos Monteiro. A vida sempre ensina que o certo corre certo e que as boas intenções superlotam o inferno. Paz, justiça e liberdade. E aos irmãos atrás das grades, tamo aqui na contenção, esperando o contra-ataque. Paz, justiça e liberdade. Tamo na contenção, esperando o contra-ataque. Cadeia hoje, depósito humano, e isso não pode. Queremos justiça, um sistema carcerário com base na dignidade humana, certo? O sistema carcerário brasileiro hoje é desumano, tio. Certo? Não vamos aceitar o que está acontecendo. Nossa luta é com os governantes e os policiais. Não mexa com a nossa família, que nós não vamos mexer com a de vocês. Certo? A treta não é pro povo brasileiro, não. Certo? O manifesto que vocês querem saber é o seguinte, mano. Se a gente não tem paz, vamos continuar fazendo a guerra. Pé na porta, justiça em casa, quebrando tudo dentro da cela. 50 preso é um absurdo. De volta ao mundo, haha, a liberdade cantou. Mas tenebroso quando entrou, o governo não socializou. E vai pra cena, mete a boa, segura os peixes, volta pra quebra e comemora. O bang é esse, se a paz é um sonho, nossa justiça é a liberdade. Sistema trema, a voz ecoa em meias bases. Aqui é o rap, irmão, narrando a desigualdade de um governo patife que destrói a cidade. Tem lei pra os 5-7, pedófilo e assassino. Tem lei pra todo lado, só não tem lei pra político. Altos massacres, né, Jão? Quantos se foi, quantos vão? É dedo no gatilho, a paz se vê no caixão. Então não reclama quando os monstros tiver na ativa, em prol de paz e com os dedos fazendo justiça. Faz um, faz o 5, faz o 3, outra vez. Se a guerra fizer paz, pode paz, se replay. Diz ok, bota o play. Se for rap, aumenta aí, que é pros irmãos cantar. É aqueles cuzão lá ouvir. Desde de pequenininho, pé descalço, sonhador. E de lá até aqui, chinesinhos a favor. A crise não nos alcançou, foi correria em busca de melhora pra poder mudar de vida. Às vezes sem saída, dias que desanima. Não quero ser mais um vítima das estatísticas. Vários se arrisca, ou ganha ou perde tudo. Nessa vida é tiro no escuro. Foi por causa do barulho que você não entendeu. Enquanto você ouve, mais 5 se envolveu. Só quero o que é meu, até quando só Deus sabe. É nós, irmão, valeu, paz, justiça e liberdade.